5560, no solo 25, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 219. Isque Bravo, isque aguarde coordenação. Bravo, isque autorizada a colar pista no 7, vento no 80 graus, 099. Quilômetro Oscar, prossiga final no 7. Vento Oscar. Quilômetro Oscar, evite redução e informe que tem mais um tráfego na final da 10, ok? Para evitar mais 360. Vento Oscar. Chanel 6326, com platinal do procedimento Left X-Way, chame a torre na frequência 18.95. 18.95, Chanel 6326, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky. Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 400. Cumpre perfil saída São Bruno, nível de voo 400, Whisky Bravo Whisky. Salvador, boa tarde, Chanel 6326. Chanel 6326, pouso autorizado, pista no 0, vento no 90 graus, 099. Pouso autorizado, 10, Chanel 6326. Quilômetro lógica, confirme, fez o 360 pela direita? Pela direita. Quilômetro Oscar, confirme o motivo. Eu estou levando o tráfego. Quilômetro Romeu Oscar, informe que foi instruído 360 pela esquerda, ok? Sim. Chanel 6326, informação de tráfego à esquerda, tráfego 1 no 1000 pés, Bravo November 2, Papá, prosseguindo final 17, não vai ter ferido sua aproximação. Atento, Chanel 6326. Ceasa, Kilo Romeu Oscar. Romeu Oscar, prossiga final no 7, aguardando instruções de pouso. Prosseguindo no 7, Oscar. Bruno 164, autorizado final do procedimento, ele é sexuê, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Autorizado, 2 mil, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Bruno 164. Passaria 2230. Consiga passaria 2230. Quando possível, coordenar com o centro Recife por ordem direto do destino. Sente a voz de autorização do centro. 2230. Romeu Oscar, pouso autorizado, pistão no 7. Vento no 60 graus, 09. Livre pouso no 7, ok, no Romeu Oscar. Salvador, chega a minha 3, você está pronto? É, boa tarde. Havaiana 6315, autorizado a alinhar e manter isso no zero. Manter no zero, obrigado. Charlie 2230, solicitação centro Recife, manter o perfil da saída. Mantenha o perfil, 2230, braço. Xané 6326, no solo 31, no táxi à direita, chama o solo 121, décima 9. Direita 219, Xané 6326. Seja de força para aquele Romeo Oscar no 7. Quilo Romeo Oscar, afirmo, autorizado pouso pista no 7. Vento 180 graus, 099. Nossa. Tiff na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, 125.1, isso gravíssimo, obrigado. Autorizado a colar pista no 0, vento no 80 graus, 099. Decolagem no 0, xeramento. Nossa, no solo 32, táxi via papapá de 5. Nossa, tô entendendo. Tarifa 2230, autorizado voar na proa de conquista. Autorizado conquista, 2230. Toma 208-635, boa tarde. Xana 6315, afirmo, decolou os 33, boa tarde. Salvador, Xana 6315, boa tarde. Xana 6315. Contato radar na decolagem, se botar em nível de voo 360, sai da São Bruno. 360, possível voar, Leda? Autorizado, Leda, achar na 315. Leda localizado o RS, o Gol, o Uno 64, avistando. Gol Uno 64, com platinal do procedimento LSX Ray, chame a torre na frequência 198.95. 1895, boa tarde. Baixaria do 2230, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. 1288-260-2230. Salvador, boa tarde, Gol 1164 estabilizado, LS, pista 90. Gol 1164, pouso autorizado, pista 90, vento 170 graus, 109. Ele pouso, pista 90, Gol 1164. Torre San 3193, ponto de espera da 90. 3193, mantenha ponto de espera. Mantenha. Salvador, Gol 659, gente da Lima, embora seja um pouco cedo, perderia a provável saída pra gente, por favor. Gol 659, chame no 219 para autorização. 219, obrigado. Pista 193, autorizado alinhar e manter, pista 90. E mantém, 3193. Torre, boa tarde, 2714 no ponto de espera. Azul 2714, mantenha ponto de espera. Sente, mantendo. Solo 39, táxi à direita e chama o solo 1219. 219, vou 1169. Torre Salvador, o Espeta Hotel, estacionado no Hangar da Aerostar para o táxi de cola da 17. Whisky Quebec Hotel, Kenya da 1014, autorizado táxi via Papá, reporte ponto de espera 17. Via Papá, reportará ponto de espera 17, Quebec Hotel. 2140 para 1090. 1097, chame Salvador em 1208. 1208. Está iniciando 3193. 2301. 1097, acione identificação, viu chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1094. 4.000, 1094, chegada Bonf, Bonf, 1097. Xanar 6315, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1.

3193, decolados 41, chame o controle Salvador e 120, decimal 8, bom voo. 120, 3193. Papatango Vitor, Kilo Delta, livre acionar, chame táxi. São 3193, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, redação, voo 1, após 2000 pés, autorizado líder. Salvo 1 após 2000, autorizado Leda, sessão 340, 3193. Dois sete no quatro, autorizado decolar pista no zero, vento no meio, zero graus, 1199. Autorizado decolar pista no zero, 27 no 4. Alinhado. Whisky Quebec Hotel, mantenha a posição. Sete no quatro, decolado 43, chama o controle 1120, decimal 8. Bom. 208, obrigado. Controle, boa tarde, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, suba a via saída Momo para o nível de voo 160. Saída Momo, 160, o 27 no 4. Banda 097, confirma, que é plano de desvio? Negativo. Ok, me aprovo por quantas milhas? Aproa 230 por mais 20 milhas. Sete, livre de desvio, reporte quando é em condições de voar pelo. Aguardarei. No 4, autorizado voar na TAP. Na TAP na proa, 27 no 4. Então, 3193, autorizado a proa de Doclo. Proa de Doclo, 3193. Quebec Hotel, decolado 245, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom trabalho, Quebec Hotel. de Papatango, Whisky, Quebec Hotel. Papatango, Whisky, Quebec Hotel, contato radar na decolagem, subvia, saída São Bruno para nível de voo 400. São Bruno para o 400, Quebec Hotel. Papapá, Mike Victor Alfa, livre acionar Chumitax. No 097, confirme se em condições de voar Bonfi ou Pelo. Terminamos de vir e depois vai voar Pelo, bom, 097. Gente, confirme por quantas milhas irá manter a chapéu? Por 10 milhas. Gente, reporte na pro de Pelo. Guardarei. Gol no 097, inicie em redução 2109. Perfeito, 2109. Bom, 097. Papai, eu sinto essa nave própria. Estamos de tráfego, posição 3:18, rumo sudoeste, cruzando 060 em descida para 4000 pés, um Boeing 738. Ciente, 2714. Gol no 097, informa tráfego, posição 11:17, rumo oeste, cruzando 060, em subida, um Alfa 172. Tráfego, gol no 097, autorizado final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, reporte quando estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 097, desça para 2000. Delta, autorizado, alinhar e manter, pista no 7. Alfa, decola 249, aguarde transferência. Aguarde a transferência, Mike Vitor Alfa. Chama Centro Recife, frequência 128.35, alternando 25.1. 2835, a secundária qual é? Secundária 1251. 1251. Bom final de semana. Obrigado, meu voo. Mike Federal. Controle Salvador, papapá Mike Victor Alfa. Papapá Mike Victor Alfa, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, direto do Serra Índia e Quinta, reporte visual com local de pouso. Reportará quando visual, Mike Victor Alfa. 8 Kilo Delta, aguarde coordenação. Tango Whisky, Quebec Hotel, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35.351, Whisky Quebec Hotel. 63, eu não posso esperar a prova. 6321, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha, mesmo, mesmo. Tana 6321, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Aí eu mantenho no zero, 6321. Tá nível de 100 sem restrições. 100 sem restrições, sai da mão, vê se aquilo dá. Visual Concerra, Mike Victor Alpha. Tá, Mike Victor Alpha, tem a frequência livre para pouso. Uma boa tarde, Mike Victor Alpha. Bom. Papatango Vitor Kilo Delta, vou indo na Prodmomo. Prodmomo, Sarita, Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, informações de tráfego, posição 10 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 2.000 pés em aproximação, Boeing 738. Sente do tráfego, Vitor Kilo Delta. Horas, 8 milhas, cruzando 3.000 pés em subida no Pate 4. Fique atento ao tráfego do Carajal, com 097 da Gol. Bom, no 097, completando o procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 1.8.95. Tomarei, 295, obrigado. Pois não, Madeu, Gol 1.097, estabilizado. 1.097. Continue a aproximação, vai de pista livre. Guardando, 097. Poxa, né, 6142, conta de estrada no zero, pronto? Chane 6142, mantenha o ponto de espera. Mantenho, 6142. Chane 6314, essa é a identificação, via chegada bom médio 1, do separo amigo de voo 050, ajustando 014. Outra vez, Samarão, uma boa, Xenia 6321 de Corona, é Bordeaux, não. Xenia 6314, copia o controle. 099. Sim, tá autorizado o pouso na 10, gol 10097. Laje, suba via, sai da Arbor para o nível de voo 360. Sobe via Arbor para 360, 6321. Possibilidade de voar é essa? Xenia 6321 autorizado, Elefa. Elefa, 6321. Papango Victor, Kilo Delta, quando possível ser estimado para pouso. Uno 847, senhorita, Victor, Kilo Delta. Gente, 1847, copiada. Já confirma a prioridade para o destino. Direto destino, Vitor Kilo Delta. Direto destino, Vitor Kilo Delta. Modificando a presença, solicitando o final no 05, senhorita, o Vitor Kilo Delta. Papatão Vitor Kilo Delta, plano IFR cancelado aos 1756, submetendo nível de voo 105. 105, grato, Vitor Kilo Delta. Lima 42, autorizado em área e manter, cabeceiro no zero. Lima vem no zero, vem no 42. Lima 097, solo aos 57, libere primeiro direito, chama o solo Salvador e 121, décimo 9. Direito 129, obrigado. Dispatch. M1 42, autorizado decolagem, destino 0, vento 17, 0 graus, 099. Autorizado decolagem, 0, 6142. Chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado. Gol 207, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantenha a cabeceira no zero, gol 207. Tem 142, decolou 59, chama o controle de Salvador em 120.8. 120.8, 142, boa tarde. Capitão Oscar Vitória Uniforme, Torre Salvador, prossiga. Oscar 2. Oxenerme 142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, não sai da PUCA, 6142. Gol 207, autorizado decolagem para o 0, vento 180 graus, 109. Beleza, decolagem 2620. 288-260-321. Após o ITAP, desce via para 2 mil pés, o ajuste no 014, autorizado final do procedimento Eletrex Ray, reporte mensalizado. Após o ITAP, desce via para 2 mil, reporte mensalizado, o maior que tem, respeito no bar. Salvador opera na sequência 120.8. Boa tarde, Azul 4402. Qual é a informação? 4462, acione identificação, vou na proa de ITAP para interceptar a chegada da Bomed 1, desça para o nível de voo 050 e ajuste no 014. 050, desça da proa de ITAP, Azul 4462. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 2017 decolado. Voo 2017, contato radar na decolagem, suba via saída São Uno para nível de voo 240. São Uno para 240, se possível solicita autorização para o 200 como final. Gente, suba e mantenha nível de voo 200 aguardando autorização como final. Gente, 200. Tango Eco Zulu November, reporte na Taxway Papá, hoje o chute metro 1014. Eu já estou reportando Papá, Eco Zulu November. Oscar Vitor Uniforme, utilizado em ingresso pista 17, reporte NED pronto. Tem condições de agilizar o táxi para decolagem? Cliente, reporte cabeceira 17 pronto, Oscar Vitor Uniforme. Livre o táxi, reporte na Taxway Oscar, corrigindo, na Romeu, o ajuste altímetro 1-0-4, o Thiago Fiosca. Sim, na Romeu, ajuste altímetro 1-0-4, Thiago Fiosca. Táxi no Novembro, aguarde para decolagem. Guardar na Papá, é tudo. Oscar Vitor Uniforme, a torre. Informe que a aeronave na Papá para decolagem é transporte de enfermo. Tem condições de liberar a pista na Oscar para dar a passagem à aeronave para que a mesa possa decolar como número 1? Ok, ciente, então, é Zulu November, mantém a Papá, aguarde instruções. O Oscar Vitor Uniforme, então, negativo, reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Sim, então, ao alinhar, livre do colar de pista 17, o vento 180 graus, 099, o Oscar Vitor Uniforme. O 207. O 2017 é autorizado nível final 200, tudo mantenha. Gente, 200. Salvador, bom dia, Santos, boa tarde, tá 3192, informação mais. Então, 3192, acione identificação, Contato, deixa via chegada BMED 1 para nível 2070, redução de velocidade 2609. Aqui, 2609, descendo para o 070, BMED 1, terminal 2. 61142, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alternando 2865, Janeiro 1942, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Papatango Oscar, Vitor Uniforme. Papatango Oscar, Vitor Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 400. Via saída São Bruno, Oscar Uniforme. Torre ao azul 4065. Azul 4065, mantém o ponto de espera, piscina 0. Mantém o ponto de espera, o azul 4065. Piscina 7, Ecos 1 Novembro. Ecos 1 Novembro, autorizado de colagem piscina 7, o vento 160 graus, 099. Após o TAP, deixa a via para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte com estabilizada. Após o TAP, 2 mil, reportar estabilizado, 4462. Ex-1 Novembro, decolou 09, presente e possui curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência de comunicações. Curva esquerda, cruzamento do campo, vai aguardar autorização para transferência, Ex-1 Novembro. Agora eu chamo o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 1235, chama no 207. Tiago Piosco, autorizado ingresso no 7, reporte unidade pronto. Tiago 065, apenas para informação, está aguardando para decolagem. Devido à aeronave decolou da pista auxiliar pista no 7 com prioridade e a mesma está efetuando o cruzamento do aeródromo. Sim, azul 4065. Estou aqui no Delta, graças a Deus. Chanel 6314, completando o procedimento, chama a torre 118 do sinal 95. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6314, estabilidade MS X-Ray, como é dela? 6314, tráfego avistado, utilizado por piscina 0, vento 190 graus, 129. Foi autorizado na 10. 3, 1, Novembro, transfere agora o controle Salvador em 120.8. 108, controle Eco 1, Novembro. Papatango Eco 1, Novembro, mantém-se em condições visuais, 1 mil pés no corredor forte. Reporte quando 20 milhas em Salvador. Autoriza, sou direto para Recife, senhores, para Aracaju. Transporte em termo. Eco 1 Novembro é autorizado a subida para o nível de voo 115, inicialmente voo na proa de Conde, aguardando autorização para voar direto a Recife. Afirmativa, voa Conde, acender para o 115 e guarda autorização para voar Recife, Eco 1 Novembro. Bom voo aí, Novembro. Obrigado, é o uniforme. Alô, bom, um abraço, meu querido. Papa Tango Oscar, Vitor e uniforme. Chame Centro Recife na frequência 128.35 até 125.1. 28.35, 31.35, Náutica Vitor uniforme. Fico na área 1251. 251, obrigado. Bono 962, desça via para 2.000 pés, após o TAP. Ajuste no 014, autorizado final do procedimento ali a sexo-e, reposto vai ser habilitado. Portarão estabilizado, 620. Bono 3192, reduz a velocidade para 2309. 139, 392. Gente, Thiago, Fiosca, aguarde para decolagem. Aguardando, Thiago. Zul 4065, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alima, tem um azul 4065. Thiago, Fiosca, autorizado decolagem, pistão 7, o vento 180 graus, 109. Salvador, Gol 659, ponto espera agora da 10 pronto. Gol 659, mantém o ponto espera, pistão 0. Mantém. Luxanel 6314, solo ao 13, libere primeira direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. Libera na porta com 219, 6314. O 4065, autorizado decolagem, pistão 0, vento 170 graus, 109. Decolagem autorizado, azul 4065. Azul 4462. Porém, mantenha o ponto de espera, a aeronave decolando tem o mesmo perfil de saída e a aeronave na aproximação está meia milha do marcador externo. Sim. Thiago Fiosca decolou aos 1-4, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 1208, Thiago Fiosca. Salvador, 4462. Azul 4462, tráfego ajustado, autorizado por pistão 0, vento 180 graus, 109, o ajuste é o altímetro 104. Teve pouso por 4462. Azul 4065, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa, 4062. Certo. Fiosca informará passando através do farol da barra. Quick, prossiga. Cada barca, toda barca. Inversionamento, reporte pronto táxi, November of Swift. Gol 1659, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, 1-0, gol 1659. November of Queens, que livre o táxi, reporte na Romeo, ajuste altímetro 1-0 no 4. Controle o azul 4065, alguma chance de voar mótimo? Azul e leite, azul 4065, monte a área do centro e iremos coordenar, azul e leite. Nossa, escuta, grava. 3192 para descer para 2000. Afirma, autorizado, estou 3192, desce, mantém, fogo estabilizado, ajuste altímetro no 0 no 4. Descer 2000, vem reporte estabilizado, 1014, 3192. Obedeçado, DLS, sinal de 8.5, voo 620. Número 620, completo final, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 3295, 620. 2200 graus, 099. Livre decolagem, 1659. É com o Zulu 90. Na escuta, senhor. Voa posição dentro, voa posição dentro. Voa dentro, é do novembro, é grato. Show, altímetro 1-0 e 1-4. Aguardo autorização, 620. Decolou aos 1-9, chame o controle do Salvador em 1-2-0-8. 1-2-0-8, bom. Gol 1-6-2-0, tráfego acostado, autorizado pouso. Pistão 0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Teve pouso na 1-0, gol 1-2-0. E a saída são 1 para 3-6-0, gol 1-6-5-9. Estabilizado, são 3192. São 3192, completo final do procedimento, inicia redução para aproximação, tráfego precede em grau de 140 nós, a 5 milhas. Bloco final, chame torno no 8, decimal 95. 1895, são 3192. Gente, o nome é Brasco Whisky, autorizado, aliar e manter, cabeceira 17. Salvador, está 3192. Está 3192, número 2 para pouso, aguarde autorização, ajuste altímetro 1-0 no 4. Número 2, aguardando autorização, está 3192. 884, igual de imediato. Gente, gol 1884, porém mantém o ponto de espera, a aeronave em aproximação, já passou o marcador externo. 1620, solo 22, libere primeira direita, chamo solo Salvador em 121, decimal 9. Primeira direita, chama 219, metro 20. Não lembro as quiz, porém manter a cabeceira 17 e aguardo instruções. Tá 3190, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 109. Mesmo pouso, tá 3192. Gol 1884, visual com Airbus da Tana, final pistola 0. Atendendo visual, Airbus da TAM, 0884, posso passagem do Airbus da TAM, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Após o Airbus, aqui mantém 0184. Azul 715, aciona identificação via chegada a MAN, informa no ponto da audição, ajuste o altímetro Salvador no 0114. 1-0-1-4, haveria alguma possibilidade de voar noturna? Voe toque, azul 2-7-1-5. Toque, grato. Controle Salvador, boa tarde, azul 2-7-6-1-9. Azul 2761 no controle, prossiga. Boa tarde, primeira de Santana para Campina, dentro ao lado. Chamado, solicito a nível de 1350, acionado para aqui. Quem está acionado para responder 2000, aciona a identificação. Rolagem. 1-256, após rolagem do Boeing da companhia Lima, mantém, cabeceiro no zero. Após rolagem do Boeing da companhia Lima, mantém no zero, 1-256. 1-884, autorizado decolagem, cabeceiro no zero, vento 180 graus, 109. 1-80, 109 graus, decolagem, 1-87, autorizado no 5-0, para o 2367, Salvador para na frequência 120.8. 208. Recife na frequência 12835, ao término 251. O alternado 251, poderia confirmar a primária, senhor? 128.35. Boa tarde. Controle Salvador, uma boa, TAM 3367, nível de voo 190 para o 160, centro da órbita. TAM 3367, aciona identificação, via chegada. O F desse matéria 4.